Quando Cristo expirou, a minha vida transformou. Meus pecados sobre a cruz então levou. Eu não me canso de contar as maravilhas que operou. Vou dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. E toda vez que eu glorifico, nos céus anjos dizem amém. E se eu morro, vou com Cristo pro além. O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tenha fé. Ninguém pode dizer sou, só Ele é. Tem tanta gente a morrer, morrendo sem poder viver. Desprezaram o chamado de amor. Um dia vão ter que dobrar os seus joelhos e falar, confessando: Jesus Cristo é o Senhor. E depois, envergonhados, eternamente vão sofrer, enquanto os salvos triunfantes vão viver. Ainda é tempo, venha já, venha correndo pra essa luz. Venha agora aos braços do Senhor Jesus. E toda vez que eu glorifico, nos céus anjos dizem amém. E se eu morro, vou com Cristo pro além. O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tenha fé. Ninguém pode dizer sou, só Ele é. O homem sofre porque quer, Jesus dá força, tenha fé. Ninguém pode dizer sou, só Ele é.